essa aqui só quem viveu sabe, só quem viveu sabe, hein? Simbora. Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar. É que às vezes eu não sei direito me explicar. Que? Por quê? Quando menos se espera o que dá em nós, um começa a história, outro levanta a voz. Eu não sei porque o amor faz assim. Bem no meio desse clima ruim, aumenta o desejo. Quando eu acho que não vai dar mais certo, você vem e sente um pouco mais perto e me dá um beijo. Hey! Eu esqueço que briguei contigo. Olha só o que você faz comigo. Tento te esquecer, mas não consigo. Se um de nós, se um de nós errou, já foi, tá bem. Eu adoro tanto esse teu jeito, e é que eu amo até os seus defeitos. Vem. Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar. É que às vezes eu não sei direito me explicar. Ei. Se me entende. Se espera o que tá em nós, um começa a história, outro levanta a voz, depois se arrepende. Por quê? Eu não sei porque o amor faz assim. Aumenta aqui, ó. Aumenta o desejo. E quando eu acho que não vai dar mais certo, você vem e senta um pouco mais perto. Olha só o que você faz comigo. Tento te esquecer, mas não consigo. Se um de nós errou, já foi também. Eu adoro tanto esse teu jeito, e é que eu amo até os seus defeitos. Sou meu, sou meu. Yeah! Eu esqueço que briguei contigo. Olha só o que você faz. Mas não consigo. Na palma da mão, vem, ó. Se um de nós errou, já foi da fim. Eu adoro tanto esse teu jeito, e é que eu amo até os seus defeitos. E quem gostou, faz barulho, faz barulho. Ludmilla e Belo Sorriso Maraca. Obrigado, gente! Beijo! Obrigado, gente! Um beijo!